Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha em volta aí, ó. Tem alguém parecido com você, hein? Esse seu cabelo parece com o de alguém? Seu sapato tá na moda? Você fala de um jeito que parece o de outras pessoas? Tá imitando alguém, é? Pois é, é sobre esse assunto que vamos reinar hoje, imitação. Talvez o programa sirva para você entender por que é que algumas coisas acontecem do jeito que acontecem. E para começar, uma frase do escritor Marty Rubin. Papagaios imitam seus donos, e os donos consideram isso um sinal de inteligência. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. E este programa chega até você com o suporte de quem sabe que a arte imita a vida. Ou será que é a vida que imita a arte, hein? Bom, talvez eles tenham a resposta. Itaú Cultural. www.itaucultural.org.br. Acesse o site. Conheça a variedade de programas culturais patrocinados pelo Itaú Cultural. Deve ter algo acontecendo perto de você. E o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas da semana vai para um ouvinte que comenta quase todos os programas. É o Alex Leite, que comentou assim o programa João Brasileiro Médio. Interessante esse tema. Brasileiro médio, sentado na frente da TV, sendo domesticado pela mídia ou mídia. Para mim, parece algo de admirável mundo novo do Huxley. Quando eu era novo, Dona Rose, minha professora de história, disse: é quanto mais burro o povo, mais fácil manobrá-lo. Era uma mensagem dura. Os alunos recém-adolescentizados, naquela época viravam os adolescentes aos 14, não aos 10 como hoje, não conseguiam entender direito aquela mensagem. Hoje, vendo TVs com um imposto reduzido para venderem 52 vezes, nas casas, etc., dá para entender o que queria dizer a Dona Rose. Como cultivar joões brasileiros acima da média, hein? Eu acho que precisaríamos eliminar as televisões, hein? Abraços, Alex. Bom, caro Alex, não vejo a eliminação das ferramentas de disseminação da burrice como solução, não. Tem é que melhorar o conteúdo daquilo que a ferramenta distribui. O problema é com os cabecinhas que têm o poder de distribuir coisas nutritivas e escolhem distribuir porcaria. Bom, nenhuma novidade, né? Mas vamos lá, vai. O Alex comentou mais um programa e ganhou um livro. E você aí, hein, ô boca aberta? Vamos então à campanha da Nakata. Você ainda não se animou a tentar ganhar um iPod Touch? Olha só, 4 pessoas já ganharam um. E tem mais 2... Opa, peraí, tem mais 4. A Nakata ampliou a premiação. Agora, quem pode ganhar é você e o seu mecânico preferido. Acesse o www.facebook.com/componentesnakata. Nakata sempre com K. E veja lá como fazer para concorrer. Nunca foi tão fácil. De novo, www.facebook.com/componentesnakata. Arriscado é não usar Nakata. Exija a tecnologia original líder em componentes de suspensão. Tudo azul, tudo Nakata. E nas minhas pesquisas, eu tomei contato com a obra do sociólogo francês Gabriel Tarde, o pai da microsociologia. Gabriel viveu entre 1843 e 1904, e seu trabalho foi eclipsado pelas ideias das escolas estruturalistas, como as de Marx, Durkheim, Weber, entre outros, que prevaleceram no século XX. Sua obra principal foi As Leis da Imitação, que ele escreveu em 1890. Chega a dar arrepios quando você lê o que Gabriel Tarde escreveu há mais de 100 anos atrás e aplica à internet, por exemplo. Em As Leis da Imitação, Gabriel diz que todas as semelhanças são devidas a repetições, que ele classifica em 3 tipos. primeiro as repetições vibratórias. No mundo químico, físico, astronômico, as semelhanças atômicas, ondulatórias e gravitacionais, por exemplo, decorrem de movimentos periódicos vibratórios. Depois vêm as repetições hereditárias. No mundo vivo da natureza, as semelhanças resultam da transmissão hereditária, da geração intra ou extra orgânica. E por fim, as repetições imitativas. No mundo social, as semelhanças são os frutos da imitação. Imitação, preste atenção nesse termo. Portanto, as repetições vibratórias, hereditárias e imitativas constituem as três formas básicas do que Tardi chama de repetição universal e são responsáveis pela produção das semelhanças de origem física, biológica e social. Essas ideias levaram Tardi à seguinte definição da sociedade. Abre aspas. Uma coleção de seres com tendência a se imitarem entre si, ou que, sem se imitarem, se parecem. E suas qualidades comuns são cópias antigas de um mesmo modelo. Fecha aspas. Sacou, é? Uma coleção de seres que se imitam entre si. Se você é ouvinte habitual do Café Brasil, já deve ter ouvido a gente falar disso. Olha o galo presenteiro, cantando no galinheiro. E o louro falador, promovido a professor. Olha o galo presenteiro, cantando no galinheiro. E o louro falador, promovido a professor. Um papagaio sabido, que era muito falador, foi pro seu dono escolhido para ser o professor. Do galo e das galinhas, do pato e das marrecas, dos gansos e das franguinhas e da perua sapeca. Olha o galho presenteiro, cantando no galinheiro. E o louro falador, promovido a professor. Olha o galo presenteiro, cantando no galinheiro. E o louro falador, promovido a professor. Que tal, hein? Você tá ouvindo Papagaio Sabido, de Pixinguinha, que está num CD delicioso chamado Pixinguinha para Crianças. Foi descendo do puleiro, o louro desconfiado, vendo o galo lhe rodar, ficou meio atrapalhado, começou logo a falar. Em Leis da Imitação, o Gabriel Tardi analisa o processo de formação de opinião a partir das relações entre os indivíduos. E é César Maia, o ex-governador do Rio de Janeiro, quem explica que, nos termos de hoje, os meios de comunicação, aquilo que chamamos de mídia, distribuem informações que são filtradas pelos indivíduos. Ao escolher as informações que poderá assumir como opinião sua, o indivíduo as testa com alguém em cuja opinião confia. Havendo uma resposta positiva, ele encampa a informação como opinião própria e a repassa para outro indivíduo que repete o procedimento e assim vai, um contaminando o outro. Esse processo ocorre em pontos infinitos, que vão formando fluxos de opinião. Alguns fluxos simplesmente desaparecem, mas outros se ampliam e vão avançando com diversas intensidades, transformando-se naquilo que chamamos hoje de viralização, de vírus. Eu já tratei disso no programa Ai Se Eu Te Pego. E a forma como Gabriel Tardi classificou os indivíduos que promovem a disseminação dos tais fluxos de opinião é ótima. Ele classificou-os em três tipos. Primeiro, os loucos, que iniciam os tais fluxos de opinião. Depois, os tímidos ou sonâmbulos, que são repassadores de fluxos ou imitadores. E por fim, os tolos ou descrentes, que pouco repassam os fluxos recebidos. Viu só, hein? São os loucos que começam o barulho. Os sonâmbulos repassam através da imitação e os descrentes não dão bola. Você pode aplicar esse modelo a diversas áreas do conhecimento. É assim que funciona a moda, por exemplo. Um louco cria um sapato com um design estranho. Alguns sonâmbulos pioneiros o imitam, outros sonâmbulos seguem a tendência e logo o desenho é assimilado pela sociedade, construindo um sucesso em vendas. e todas as mulheres começam a usar o mesmo sapato. Para a tarde, a imitação difunde-se em ondas concêntricas. Por esse processo se formam as instituições e a opinião pública. Se um grupo social afirma ideias, outros podem repassá-las por imitação. Ninguém sabe quem sou eu, também já não sei quem sou. Eu pensei que o sofrimento de mim até se cansou. Na imitação da vida, ninguém vai me superar. Pois sorrindo da tristeza, se não acerto chorar. Mesmo assim eu vou passando, vou sofrendo e vou sonhando, até quando despertar. Dona solução, reveja meu caso com atenção. A esperança que é forte, mora no meu coração. Dona solução, reveja meu caso com atenção. A esperança que é forte, mora no meu coração. Sabe quem é que você tá ouvindo, hein? É um dos maiores nomes do samba baiano. Oscar da Penha, mais conhecido como Batatinha, com imitação. Batatinha começou a carreira em 1943 e é adorado por gente como Bethânia, Caetano, Gil e Chico Buarque. Pois sorriu da tristeza, se não acerto chorar. No site www.infopedia.pt há um capítulo muito interessante sobre imitação. Em determinado momento eles dizem, inicialmente a imitação era entendida como uma conduta não criativa, não inteligente e, portanto, com pouco interesse. Mais tarde, com a teoria da aprendizagem social do psicólogo canadense Albert Bandura, a imitação passou a ser alvo de estudos profundos, ao se provar as inúmeras vantagens que ela proporciona para a aprendizagem. A imitação favorece a aprendizagem de comportamentos, que de outra forma teriam uma fraca probabilidade de serem aprendidos. De acordo com Bandura, no processo da imitação ocorrem dois momentos. Um primeiro momento com a aquisição, durante a qual o sujeito aprende por observação o comportamento de um modelo, ou seja, o comportamento de outra pessoa. Num segundo momento, ocorre a fase da performance, quando o sujeito reproduz o comportamento observado no modelo. Que delícia, né? Esses são Hamilton de Holanda e Fernando César com Imitação, composição de Alencar Sete Cordas. É uma delícia. Olha a dica aqui, ó. Entre no www.podcastcafebrasil.com.br, procure ali o link da Cafepédia e encontre o verbete do Alencar Sete Cordas. Você vai ver um vídeo que a Cissa colocou ali do Alencar tocando numa festa de aniversário entre os amigos ali, que é imperdível. Alguns dos principais fatores que contribuem para a realização de uma imitação são, primeiro, o afeto na relação modelo-sujeito. Por exemplo, uma criança reproduz mais facilmente os comportamentos do pai ou da mãe. Imitamos as pessoas que admiramos, amamos e respeitamos. A semelhança inicial entre o modelo e o sujeito é o outro ponto. Um comportamento é mais imitado se o modelo que o produz é do mesmo sexo que o sujeito, por exemplo. Uma periguete imita outra periguete. O status do modelo. Quanto maior for o status do modelo, mais facilidade há em imitá-lo. Basta ver a quantidade de gente que usa os cabelos ridículos do Neymar ou Justin Bieber, que tem status de celebridades. E por fim, os incentivos ou punições, que são experimentados única e exclusivamente pelo modelo, e a partir dos quais o observador aprende. Você vê o modelo quebrar a cara e evita fazer igual, sacou? Pode-se dizer que a imitação possui principalmente três funções. Primeiro, ela pode aumentar a rapidez e a eficácia de uma aprendizagem. Em segundo, ela pode desempenhar uma função de desinibição ou inibição. Desinibição, quando imitamos algo que nunca fizemos ou que pensávamos que não poderíamos fazer. E inibição, quando a observação do comportamento de outra pessoa pode fazer com que determinado comportamento em nós nunca mais se repita. E em terceiro, a imitação pode assumir um papel de facilitação ao aparecimento de respostas já anteriormente experimentadas e socialmente aceitáveis. No mundo corporativo, o processo da imitação recebeu um nome elegante, benchmark. Quem pratica o benchmark está à procura das melhores práticas para imitá-las e assim queimar etapas na busca pela eficiência. Se você tem um problema que um vizinho seu já resolveu, é mais fácil copiar a solução que ele encontrou e assim economizar tempo e recursos, não é? É claro que é, mas... Você tá envenenada pela mina da novela e pela Cinderela que ainda mora com você. Reclama que cansou de partilhar a mortadela e que ultimamente nada mais lhe dá prazer. Agora que a família não se mete mais em nada e que meu novo disco pode até acontecer, não há outra saída se não dá muita risada pra não deixar que a vida fique presa no HD. Nada no mundo é igual e a loucura real tá no canal da solidão. Yeah, yeah. Nada de perto é normal, nenhum poder virtual pode garantir sua satisfação. Esse é o grande Edivaldo Santana com Nada no Mundo é Igual. Vai prestando atenção na letra aí. Olha só, vamos olhar então para os meios de comunicação que são os mais importantes distribuidores de informação. Os jornais, revistas, rádios, televisões, internet obedecem à lógica da audiência, que é quem define sua rentabilidade e competitividade. Quanto maior a audiência, mais caro eu posso cobrar dos anunciantes que querem falar com ela. Os meios de comunicação não formam opinião, mas reforçam a opinião formada, entendeu? Meios de comunicação não formam opinião, apenas reforçam a opinião formada. São eles que levam as ideias dos loucos para mais e mais sonâmbulos, que assim começam a imitar e formam as grandes ondas ou fluxos de opinião. Quando os meios de comunicação propagam esses fluxos, aceleram enormemente a velocidade de transformação deles em opinião pública. Fluxos que constituiriam opinião pública em, por exemplo, 2 anos, podem ser acelerados pela TV e formar opinião em 2 horas. A mídia passa tempo protegendo a sua tela, que a mina da novela tá no seu computador, dizendo que os meninos já não ficam mais com ela e que tá tão difícil encontrar um grande amor. Agora que o mundo inteiro cabe numa cela, um chip, laptop, MP, carregador, a sua cabecinha pensa que você é ela. Na hora vem um filme da mulher que se matou. Nada no mundo é igual e a loucura real tá no canal da solidão. Nada de perto é normal, nenhum poder virtual pode garantir sua satisfação. Retome aquele exemplo do sujeito que cria um sapato com um design diferente. Uma atriz usa o sapato na novela das 9 da Rede Globo e no dia seguinte a venda do produto explode e toda menina quer um igual. Lembra da dancinha daquela obra-prima Ai Se Eu Te Pego, que estava restrita a um grupo de apreciadores de arte sofisticada e que, ao ser reproduzida pelo Neymar e pelo Cristiano Ronaldo, se transformou em febre mundial? Aplique esse raciocínio também aos tais memes que temos visto surgir na internet e pronto. Entendeu como é que funciona, hein? O louco cria, o sonâmbulo copia. Essa é a lógica da internet, e não só da internet. Where shall I look for the love to replace you? Someone to light up my life. always. Eyes like a blue autumn haze. Someone with your laughing style and a smile that I know will keep haunting me endlessly. Deixa eu recobrar o fôlego aqui. Sabe quem é, hein? É a diva Sarah Vaughan no Café Brasil, cantando Someone to Light Up My Life. A Cissa e o Lala estão revoltados aqui, perguntando o que, que essa música tem a ver com o programa. Essa é a versão de Se Todos Fossem Iguais a Você, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Sacou? Iguais a você. Imitação. Muito bem, e para quem é esperto, o fazer-se de louco é um excelente método para influenciar os sonâmbulos. E já existe até uma indústria de loucos, criadora de modismos, que conhece os canais de distribuição dos fluxos de opinião e cria do nada uma onda. Olhe para os lados e você verá um monte de gente ganhando milhões com sua capacidade de explorar essa característica que todos temos, de imitar um ao outro. Vamos então retomar a classificação do Gabriel Tardi. Os loucos iniciam os fluxos de opinião. Os sonâmbulos são os repassadores de fluxos ou imitadores. E os descrentes pouco repassam os fluxos recebidos. Para entender realmente esses rótulos, é necessário fazer um exercício pensando com a cabeça da sociedade. Como é que a sociedade vê quem tem opinião própria, não está atrelado às regras, não é uma pessoa previsível, que gosta de experimentar o novo e não se importa com a opinião dos outros, hein? É como louco, maluco. Como é que a sociedade vê quem só imita os outros, que não tem opinião própria, que está aí como um bovino resignado, ruminando e com um olho no outro bovino, à espera de um movimento para copiar? Como o tímido, o sonâmbulo, que é muito útil, pois pode ser manipulado. E como é que a sociedade vê quem resiste em copiar os modismos, comportamentos e atitudes dos outros? Como o tolo ou o descrente. Se todo mundo faz, por que você não faz também, hein? Então, louco, sonâmbulo ou descrente, e você é o quê, hein? O cano tem um bico grande, só come fruta madura. Por isso o bico cresceu, por isso o bico cresceu. Pica-pau tem um bico curto, mas forte que nem machado. Pra fazer o cu no pau, pra fazer o cu no pau. Pra fazer o cu no pau, pra fazer o cu no pau. Piriquito, papagaio, gato, rita, papo branco. Piriquito, papagaio, gato, rita, papo branco. Pulo, papo, papo, uma mulher do macaco. Ela pula, ela dança, ela cheira tabaco. Muito bem, então é o som de Papagaiada com o grupo Acaba, direto do Pantanal do Mato Grosso do Sul, que vamos começar a arrumar as coisas para ir embora. Você viu como é, hein? Imitar é normal, faz parte da natureza humana, é natural, é até bom, desde que você saiba que está imitando. Escolha como, quando, o que e por que imitar, e deixe de pensar pela cabeça dos outros. Esse tema das imitações é fascinante. Eu vou voltar a ele no futuro, pode esperar, viu? Com o inimitável Lala Moreira na técnica, a original Cissa Camargo na produção e eu, o descrente, ou será crente, hein? E Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Alex Leite, Pixinguinha, Batatinha, Edvaldo Santana, Grupo Acaba, Hamilton de Holanda com Fernando César e, atenção, Sarah Vaughan. É, meu, tá pensando que tá onde, hein? É no Café Brasil, é claro. Este programa chega até você com o suporte de quem sabe onde estão os loucos que criam mundos que nunca vimos antes. O Auditório Ibirapuera, www.auditorioibirapuera.com.br. Acesse o site, olhe a programação, escolha um show e vá lá conhecer um lugar onde existe espaço para a mais nobre das manifestações humanas, a arte. Este é o Café Brasil. Aqui tem loucos, tímidos, sonâmbulos, tolos e descrentes. É, mas cada um escolhe o que vai ser. Para terminar, um pouco do nosso grande escritor Machado de Assis. um espartano, convidado a ouvir alguém que imitava o canto do rouxinol, respondeu friamente: já ouviu o rouxinol? Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.